Acordo mais um dia e a mesma rotina me incomoda. Eu já nem posso prosseguir na ira. Preciso refletir, me acalmar, talvez, sei lá. Tudo é diferente do que um dia foi se vá. Alegrias, difícil de encontrar, por que será? Já que pelo certo vários querem te arrastar pra um mundo aonde as coisas certas passam por erradas, aonde o errado persiste, mata e maltrata. E eu nem posso me entregar, tenho que ser forte. Por mais que o cão atente, minha cabeça ainda tá forte. Guerreiro sempre fui, reconheço o meu valor. Mas tem dia que parece que ele é menos que um zero. E essas horas, somente o Senhor pode me ajudar a tirar o que não presta pra continuar. Entre vermes e leões que habitam no mundão, que injetam pelas mentes a tristeza e a solidão. Por essas e por outras preciso prosseguir e encontrar uma forma de talvez voltar a sorrir. Será que vou de voltar a sorrir? Voltar a sorrir. No sofrimento, sem emprego, sem saber o que fazer. Deprimido, escravo do vício, ele foi pro bar beber. Por alguns momentos, seus problemas a esquecer. Enquanto na sua goma, não tem nada pra comer. Mas eu vi o sofrimento ali na face da senhora, aguardando pelo marido, que já do bar não volta. As crianças se revoltam, já nem quer mais pra escola, só pensa em pro farol, truta, pedir esmola. Eu me lembro do tiozão caído na porta do bar. Perdeu sua família e não conseguiu recuperar. Esqueceu do compromisso que ele tinha que honrar. Cada dia que passava, difícil a convivência. Os pais ficando velhos, moleque na adolescência. E num farol da cidade, na esquina do Center Valley, os meninos tentam a vida ali fazendo malabares. A mãe já cansada, doente, não sai de casa, sem ânimo pra vida e sem disposição pra nada. Mas o tempo vai passando, os moleque vão crescendo, conhece a malandragem já no crime se envolvendo. Sem nenhum incentivo, estudo, profissão, trilha pro mundo do crime era a única opção. O que era a estrutura da família se abalou, perdeu pra um copo de cachaça, o álcool dominou. É muito sofrimento, desgosto e solidão. Do outro lado, egoísmo, arrogância, ambição. Muitos pensam em parar, achar que não vai chegar no futuro que queria, objetivo alcançar. Realizar os sonhos de paz, felicidade. Mas vê que tudo na vida tem muita dificuldade. Mas tem que persistir, mesmo sofrendo tem que lutar. A batalha é a guerra da vida e cê não pode fraquejar. Se entregar de mão beijada, tem que ser gladiador. Um guerreiro não é nada se ele não se der valor. Os meninos da rua viram inimigos sem querer. Se torna um motivo de medo sem saber, sem saber.